gente aprende a amar. Coração bate forte, sem você não dá pra ficar. Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar. Vou ficar por aqui esperando até você chegar. Sem você minha vida é vazia demais. Chama atrevida, que eu pedi pra Deus.